76, with back arrive from the Expert 76. Thank you, 121.9 Airport Bush, for the West 776. Affirmative. 1885, assim que eu passarei de livrar a retaguarda, está autorizado, chama ataque. Passarei 2224, sobre informação, tem tráfego da web, agora ingressando na Juliette 702. Tem tráfego da esquerda, 2224. Fala, Salvador, cara. 3561, eu tenho 380, copia. 3561, autorizado Brasília, 380, 1917. Recorda 10, primeira curva à direita, árvore, transição elétrica. Controle 11935, transponda 5455. Tony Gol, 9613. 9613, contato radar. Sobe ao nível de voo 360, sai da árvore. Sai da árvore, 360, voo 9613. Under 586, fly direct to ETAP position, India, Tango Alpha, Papa. Confirmando, passada 2224, autorizado a linha de colapso, estando 0, vento 120 graus, 10 mais. Autorizada a X-ray com 398. 398 completa com a sua e 118 mil para o público. Obrigado, daqui a pouco. 3:49, Antônio Caleão. 4:13:49, Galeão, táxi autorizado, parte 1 no Índia Alfa, ponto espera do 10 Torre, 1-8, meia dúzia, altímetro 10-13, com 8 aqui. Parte Índia Alfa, ponto espera do 2-6, 1-8. Torre Salvador Paranaense, é o voo 9398, está a 1,5 milhas do Simbra, ainda terra. Sinal, 10, baixar para baixo. 398, vento 120 graus, 109, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso 10, voo 9398. Passarei 2224, decolou 12, controle 119, decimal 35. 6935, obrigado, boa noite. 152, livre LS, é posta estabilizada. On 586, descent to 3,000 feet, KNH1013. 3,000, number 10,13, 586. Portanto, Salvador, muito boa noite, eu passei 2224, na Bombo, cruzando 1,600. Voa 2224, contato radar, sobe ao nível 350, sai da Bombo. Sobe, 2224. down Everglades 776. Go ahead. Yes, good evening, ma'am. We request to start engine on the ramp for electrical purposes, if possible, just one, and after pushback, we start the other one. Roger, so call me ma'am for taxi. Just move it, push back and start. Thank you, ma'am. Gol no 85, após companhia na final, a Lima tem cabeceira no zero. É 3152, 118.6, Baposo. Under 586, descend to 2000 feet. Can H1013 clear final and last X-ray report established? 2000 feet, daremos coordenação com o centro 5216. Na escuta do 2224. Prossiga 2224. Primeiro coordenado com o Recife, por gentileza, saúde após, vamos voarmos Juazeiro do Norte, por gentileza. Meia livrando direita, agilizando a medida possível, chama solo 1219. Direita 219, 3924. O TAN 3152 continua a aproximação, vento 120 graus, 10 nós, aeronave alinhando para decolagem, formarei pista livre. Guarda pista livre, TAN 3152. Jazeiro. Obrigado, Dr. Jazeiro na proa. Salvador, o Gol 604, boa noite, formarei pista livre. Boa noite, no 604, sem identificação, desce ao 050, chegada mal. Sequência, 604. No 398, Alfa Direto 08. Confirmando, 08, box, 398. Afirmativo, Alfa Direto 08. Alvo de 10-08, obrigado. Capitão, Challenger 3, você. Challenger 9-8, under 5-8-6. Roger, under 5-8-6, call now tower 118.6, have a good land. 118.6. Minha 1 não puxa a chamada. Tá no 04. 3561, no 04. Vai iniciar de imediato? Está autorizado, 3561 no chão ataque. O 1-8-5 decolado 18, controle 119.3. Chamando agora 119.35, gol 1-8-5, abanete. Salvador, gol 1-8-8-5, boa noite, Arthur Eleva. Boa noite, 1-8-5, contato radar, salve 360, Cedar Borges. Vicente, Fábio 360 Arbor, Gol 1880. O Gol no 613, Centro Recife, 1288, secundário 260, com voo. Romero. Positivo, livre LS no momento, descendo para 2000, reposto estabilizado. Quero 586, continue approach, I report René, like it. Secundário 2085, bom voo. Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, 2150. Xanamia 310, reduz para aproximação. Segue tráfego agora na posição de 12 horas a 5 milhas, mantendo 110 graus para aproximação. É um MD-83. Completa agora final 4-18-6, bom ponto. 8-6 reduzido, 6-1-0, obrigado. Torre Salvador, Xanamia 3-1-0, bom. Xanamia 3-1-0, boa taxa. É o número 2, o número 1 passando uma milha para a cabeceira, informar a pista livre. Sete 48, VSL 060, chegada à Mari. 060, chegada à Mari, passarei 2224, Centro Recife agora, frequência 12545, secundário 12685. Xanamia 3-1-0, vento 1-1-0, grau 08, nós chega trem, cruzado, pouso, pista no zero. Achei, travou, livre, pouso no zero, Xanamia 3-1-0. And 586, Alpha, hold short, Juliet. Natal autorizado 360, Upper Zulu 10. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, Pouca, transição Zipar. Controle 1-1-9-3-5, transponder 5-4-6-7. Objeto 5827, autorizado Galeão, 360, Open 110. Decola da 1-0, primeira curva direita da El Leta Bridge. Controle 1-1-9-3-5, transponder 5461. Autorizado 5360, de volta, da El Leta Bridge. Bride. Da El Leta Bridge, 1935, controle 5461, é o transponder. 827 está correto, chamou posicionar. Grama, please, I want to make a right in the restaurant. No, sir. You're going to taxi in front, like Avon 1, and then India. It's the second at your left. Copy that. Yeah, it's the second one. Please, away, sir. Please confirm, the second on your right, sir. Autorizado, aliás, decolar 1-0, trânsito. 6310, lembrou, boa. 6310, Alfa Gilético 03. 60, secundário 1288, bom voo. Chamamos agora a Recife no 260-288. Obrigado, uma boa noite, boa, 1885. Mantenha antes o chilete, o portão 03 está ocupado, coordenar uma outra posição para o senhor. Ok, mantenha o chilete. 6310, confirmado, foi 6201 no Galeão, copia? 6201 no Galeão, autorizado, 380, Walter Zulu 10. Recolha da 10, primeira curva direita da El Leda Bridge. Controle em 1-1-9-3-5, transponder 5464. And 586 Juliet Gate 10. Ocean Air 201, confirmando, está correto o cotejamento, já vamos posicionar. Tower 118-6. 118-6. 6310-03. 6310-03. 6310. 6310-03. Nova informação XK, autorização da Leão. 361, decorre 28, controle 119-35. Controle 1935, TAN 3561. Da Bridge, controle 1935, transponder 5473. 1700 metros, saída da árvore elétrica. TAN 3561, contato rodado, sobe o nível 380, saída da árvore. 380, árvore, TAN 35. 561. 3, voo 889. 889 tá correto, vamos posicionar. Dado, voo 604. 604 completa a final agora com a torre, 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado. Boa noite, voo 604, estabilizado ILS, 3 milhas de externo. Voo número 604, boa noite, continua a aproximação, informarei que está livre. É esse. Roger, West 776, wind 110 degrees, 08 knots, clear, take off and engine. The West 776, airborne at 30, call the path control 109, small 35. Say departure again for far west, please. Airborne at 31, call the path control 109, small 35, for the West 776. 119 or decimal 35, good day, sir. Voo 604, vento 110, grau 08, nós autorizado, pouso, piste no zero. Livre pouso no zero, voo 604. Departure total is 776 is with you. 776, squawk code 5451. 5451, 776. Florida West 776, like to maintain heading for 2 miles for weather. Roger, 776 and climb to level. And we're climbing to flight level 400, Florida West 776. Roger, clear, 400. That's affirmative, 400 for 776. 776, Roger, contact now, best level 070. That's affirmative, 070, and we're starting the right turn at this time, Florida West 776. Roger. Web 67482000, livre LS, reposto estabilizado. 2000, reposto estabilizado, Web 67482000. B04, solo 33, livra à direita, chama solo 219. 219. Bravo Salvador, boa noite, 338-58, tem sua informação em play, autorização Fortaleza, nível 370. 58, Fortaleza, 370 autorizado, Walter Zulu 19. Decola da 10, primeira curva esquerda, Momo, transição Sprott. Controle 11935, transponder 5470. 3858, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola da 10, curva esquerda, Momo, Sprott, 3119, conforme. Controle 11935, transponder 5470. 3858. 3858, câmera pode acionar. Solo, boa noite, 604 de Bruno. 604, Alfa, reporta Santa Juliette. Alfa, reporta Santa Juliette, 604. 818-6, bom pouso. 18-6, obrigado, até daqui a pouco. Boa noite, web 76748, no localizador, Machado Secato, tudo de boa. Jet 6748, vento 120 graus, 109, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso 106748. The West 776, call now receive central frequency 125, correction 1288, if unable 1260, bye bye. Receiver 1288 or 1260, bye bye, sir. UTAN 3561, chama agora o centro Recife, frequência 288, secundário 260, bom voo. 288, secundário 260, boa 7703, corrigindo, manifestação 02, confirmando. Que é autorizado para o ataque. Olá, 604, informação do senhor no portão 01, está ocupado, senhor Leonardo, da última vez, eu vou ter que aguardar. 8443, desce a nível de voo 050, aproite Duna, ato 8443. Desce para voar na proa do 368, inicialmente.